58 dias, em 558 noites de jejum, como nascemos. Abre os ouvidos quem não quiser nos ouvir, fecha os olhos quem não quiser nos ver. Apesar dos desacertos, tamo firmão, sem abaixar a cabeça, sem fraqueza, sem choradeira, sem ligar pros fracos de espírito. Eu vou vencer, eu vou vencer, sou guiado por Deus, é desse jeito. Aí Zé Povinhada, vê se me erra. Plá, plá, plá, tá em dungeon? Eu quero é mais, por muitos adorado, por muitos odiado, vamos que vamos. Minha maior riqueza é minha família, eles são minha inspiração pra viver. Amo a black music, amo a natureza, acredito que meu Deus é o rei do universo. Mesmo com toda a patifaria, acredito na solução. Tenho fé que meus filhos e netos irão viver num mundo melhor, cheio de paz, amor, justiça. Ih, mano, a Babilônia tá louca, tem uma pá indo nessa de graça. Chapéu atolado é mato, mas a única certeza, a única verdade é seguir os mandamentos que o mestre ensinou, que é simplesmente amar o próximo. Em você, invejoso, verme, meticuloso, vilão, vacilão, otário, mentiroso. Então, ó, eu aqui de novo te perturbando. Pensou que tava fácil, né? Vai pensando, orei e me fortaleci no desespero. Voltei pra te contrariar, traiçoeiro. É, dias atrás de mim cê tava rindo, mas olha só você outra vez me ouvindo. Cê não falou que pra mim tava embaçado? Não disse que o 509 tinha acabado? Não leve a mal, ó, de que cê se enganou. No desbaratino cê até vacilou. Falou daquilo que não viu acontecer. Falou demais, não teve proceder. Pegou um jumbo meu pra me mandar, mas não mandou. Tá achando que esqueci? É, não senhor. Veja bem, malucão, não é pelo jumbo, e sim pela sua atitude, vagabundo. Vagabundo não, vagabundo tem responsa. É, amigo seu? Não, não, amigo da onça. Colar com esses tipo assim é o fim. Deus é maior, tá olhando por mim. Mas na verdade é aquilo, né? O cara é recalcado, queria tá no seu lugar, ser considerado. Que lugar que nada, eu só fiz a minha. Não sou de ficar por aí com picuinha. Ele não, ele não, ele não é um dos meus. Esses pregos assim, eu deixo nas mãos de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?